A musicalidade periférica aqui é representada em forma de rap. Milhares de jovens espalhados por todos os cantos de São Paulo encontram no rap uma forma para expressar seus sentimentos e suas opiniões. Nas ruas da Zona Oeste de São Paulo não é diferente. Do Jardim Briquete em Itapevi ao Jardim Gabriela em Jandira, passando pela Vila Gordinho, Jardim Nossa Senhora de Fátima, é com muito orgulho que apresenta a vocês Ativamente e a Banca 2N. A mudança da história depende de nós, das nossas atitudes, dos nossos atos e da nossa voz. É desse jeito, nego, é o rap.